491, boa noite. Continue a aproximação como número 2 para pouso na 190, ajuste na 095. Você é como número 2 na 095. Embaixado travado, trip 5491. Não, normal, baixar travado 5491. Centro 549 no livre pouso, o vento no 50 graus, 079. Livre pouso 5491. Direito no 211. Direito no 211. 5, 4, 9. Salvador, voo no 645, aproximar a porta de espera. Voo no 645, boa noite, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 160 graus, 089. Alinha e decola, voo no 645. Salvador, boa noite, Trip 5241. Trip 5241, muito boa noite, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha, mantenha lá no zero, 5241. Gol 1971, chame Salvador em 1219.8. No 645, decolado aos 20, controle agora 1119.8. 198, 645, obrigado. Trip 5241, vento 160 graus 079, livre decolagem 10. Livre decolagem 5241. Decolado 23, controle 119.8. 198, boa noite. Boa. 3897, boa noite, autorizado a linha e decolada 190, vento 150 graus, 0 menos. Thank you. Torre, boa noite, voo 971 na final, uma mira do externo. Voo 971, continue aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 096. 1096, aguardando autorização de pouso, 971. Tráfego no estado, livre voo 10, vento 160 graus, 069. 160 com 62, autorizado pouso, pista 10 pro gol 1971. Livre pouso, pista 10, gol 971, obrigado. Bola 971, Paulo 01, Pérez 3, Chame Paulino 211. Leandro 211, gol 971. Salvador Pucal, Viroto do Sul, boa noite, vídeo. Garra ele. Tap, Viroto do Sul, line up, and wait, runway 10. Line up, and wait, runway 10, Pucal, Viroto do Sul. Tutu, we are take off runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. We line up take off runway 10, Pucal 022. Salvador, boa noite, o Xamer 6259, ponto de espera da 10, tá pronto. Xamer 6259, a linha mantém, cabeceira no zero. A linha mantém, não no zero, Xamer 6259. Zero to two, take off 42, contact Salvador approach, 119 decimal 8. 119 decimal 8, Bell 022, boa noite. Livre decolagem 10, vento no 50 graus, medo de mais. Livre decolagem, Xamer 6259. Decoladas agora aos 4-4, controle transfere 1-1-9-8, vovô. 19-8, obrigado, boa noite. Boa. 866, chame 119, décima 8, por gentileza. Trip 5415, exige decolagem da 10, vento 950 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a linha e decolagem da 10. Trip 5415, decolado agora 53, controle 119, décima 8. 19-8, boa. torre, ó, tá 3197, ponto, pronto. 3197, linha decola da 10, ventando 60 graus, com 7 nós. Na linha decola, tá 3197. Decolado ao 02, controle 19, decimal 8, bom voo. Boa noite. Torre, o gol 1866 está no ILS. Chamada contra o embaixado checado, 12 milhas por terra. Gente, reporte. Está travado, 66 por terra. Abaixar travado com 66, passando externo. Gente, 1866, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. 0, 1, 6, livre pouso. Confirma o vento, senhor? 1, 6, 0 graus com 7 nós. 6, 0, 7 nós, obrigado. Salvador Tower. Trip 5591, stop this localized. Roger, continue your approach, stand by for clearance to land. Stand by. Solo 866, solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, direita, livrando. Corrigindo 1211. 1219, senhor. Para a marca, trem, land gear down, locket 55591. Roger, clear to land runway 10, wind 160 degrees with 6 knots, QNH 1016. Clear to land at 5591. Trip 5591 underground at 10, vacate to the right, call ground 121.1. Trip 121.1. retorno Salvador, patrulha 03. Prossiga. Está a 6.81 milhas, está com a proa da rotatória, mas vai para pouso no Graer. Seguinte, tem condições de seguir da presente para o Graer agilizando? Assim imagino, há possibilidade. Seguinte, é patinal de 2 milhas, o Patrulha 03. Quem te informará 2 milhas, Patrulha 03?